boss. O quê? Não posso vencer. Apolo? É. Eu estive lá dando uma volta. E fiquei pensando, não sou páreo pra ele, não. O que é que a gente faz? Não sei. Você trabalhou tanto. É, isso não importa, porque antes eu era ninguém. Não diga isso. Padre, é verdade. Eu não era ninguém. Mas isso também não importa, né? Sabe, eu estava pensando. Não importa se eu perder essa luta, não. Também não importa se o cara abrir a minha cabeça. Porque tudo que eu quero é chegar até lá. Ninguém chegou até lá com doutrinador. E se eu chegar até lá, e o sino tocar e eu ainda estiver de pé, eu vou ver que pela primeira vez na minha vida, sabe? Eu não fui mais um bobo da vizinhança. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o Manuel Calaveira e estou aqui hoje para apresentar a luta do século! Do meu lado esquerdo, ele, pesando 90 quilos de pura formosura, conhecido como Escravizaura dos podcasts, conhecido como mártir do Manuel Calaveira e do Brunão, Leonardo Miotti! Por causa desse filme que falaremos hoje, foi inventado o melhor acessório para a filmagem. E do meu lado direito, pesando 3 toneladas, ele já serviu de figurante para os filmes do Indiana Jones. Ele já foi dublê de corpo do Jabba the Hutt. Brunão! Eu sempre quis ser um batedor da máfia. Sim, meus queridos, voltamos para mais um épico episódio falando de um dos filmes que serviu de motivação para a criação deste podcast. Olha a importância do bagulho, fala a verdade. Esse é demais, viu? Esse é demais. Rocky, um lutador. Pois é, meus queridos, hoje nós trouxemos, meu caro internet, com este filme que é referência para esses Neandertais que vocês estão escutando aqui, esses malucos que se resolveram fazer esse podcast. Esse filme, meu querido, mexe com a cabeça da gente até hoje. Hoje vai ser para mudar a sua vida, meu irmão. É, meu querido, então hoje nós vamos falar sobre problemas conjugais, nós hoje vamos falar sobre problemas de autoestima. Vamos ver se vamos conseguir chegar ao final de que todos nós gostaríamos de ter, né? Gritar, Adrian, I did it. Tudo isso e mais um pouco você só encontra no JurassicCast. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Não sai daí. Let's get ready to rumble! Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Ah, Superman, Superman, voe depressa e vem também dançar. Vem dançar. Faça a corrente do super-herói, Superman. Homem-Aranha vem também aprender como é. Hey! Batman, Batman, chama o Robin, venham balançar, balançar. Tente de novo, vocês vão gostar, vão gostar. Chegou o Thor e o Kung Fu. Nós somos todos, bebê, super amigos, bebê. Só você, nos chamar, nós somos todos, bebê, super amigos, bebê. Só você, nos chamar, Caraca. Superman, Batman. Voltamos com os reclames do Jaiminho, cara, internet, os pagando esse micário, cara, que mico, cara. Putz, Lucas, desculpa, cara, desculpa. Mas na verdade a gente queria te mostrar como é foda gravar o Jurassic Cast, tá vendo? Primeiro apresento o Lucas, né, porra, pra galera. Estamos aqui, meus caras interneticos, hoje eu, Miotti e o Brunão, obviamente. Mas temos o nosso querido convidado, nosso querido amigo do coração, esse eu posso dizer com toda certeza, Lucas Amura, meu querido. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast na leitura de e-mail. Olha, eu estava sossegado aqui em casa e de repente, olha, você não gostaria de bater um papo aqui? Tudo bem. Eu ligo o Skype e de repente, Lucas, você conhece a música? Canta pra gente. Quero agradecer ao Rogério Gelonese, que nos ajudou a arrumar o nosso feed. O feed é o mesmo, não mudou nada, só fez a transição para o novo site. Ele falou, ah, só falta isso aqui, isso aqui, isso aqui. Foi lá, arrumou rapidinho e tá aí. Quem quiser seguir ele, o Twitter tá no post. Por falar no site, o Luiz, que montou o site, me disse um negócio. O player dos programas, ele não é em Flash, ele é em HTML. Então, se você tem um iPad, se você tem um iPod, um iPhone, e quer ouvir o Jurassic Cast no player, você consegue no Jurassic Cast. Então, olha, você conhece o podcast do Máfia Sonora? Puta que pariu. Criamos um monstro. O Máfia Sonora pediu pra eu escutar o podcast que ele tá montando lá no apenasumdj.com. Eu não escuto muito podcast musical, mas o dele eu tive que parar pra ouvir com cuidado. Ele sabe o que tá falando, ele e o colega dele lá. E gostei, viu? Gostei da proposta, eu espero que eles continuem assim. Eles fizeram agora um de Queen, né? Não sei se eles já lançaram outro até esse momento. Vale a pena, vai visitar lá no www.apenasumdj.com. E eu acho que você, ouvinte do Jurassic Cast, acho que você vai surpreender com esse podcast lá do Máfia Sonora. Mas isso não é uma indicação do podcasteiro, viu, Máfia? Isso. Indicações do podcasteiro você só encontra no www.radiofobia.com.br. Nova promoção do DVD do Rock. Cara, esse eu vou me inscrever pra eu ganhar, Inception. Não, não total. Pode, cara. Não pode. Não, aqui não pode, cacete. O podcast é meu, eu faço. Não podemos esquecer de dizer que é um oferecimento do Albergue Criativo pelo nosso site, hein? Eles que forneceram o DVD e falar, toma. Estou com todos os DVDs até o final do ano na minha mão aqui, ó. Olha aí, cara. O Miotti abriu todos, né, Miotti? Já assistiu todos, já. Não, não testei ainda, não. Eu vou testando durante a semana. Caralho, abriu tudo, cara. Não faz isso não, pô. Para participar da promoção, basta você acessar o www.jurassicast.com.br e seguir as orientações das regras que estarão postadas lá, ok? E ontem estávamos lá na cultura, né? Isso, cara, no nosso evento querido de Star Wars, lançamento do Blu-ray. Cara, foi ótimo, não foi não? Putz, foi maneiro demais, cara. Cara, a gente precisa agradecer primeiramente a Livraria Cultura por ter apostado nesse evento, por ter, né, apoiado a gente. Aham. E também precisamos agradecer nossos queridos amigos Carlos Vivacqua, prefeito da Cidade Gamer, e nosso querido amigo também, o Guizão do Nerdrops, tiveram lá com a gente e deixaram sua marca no... impressa na mente de todo mundo, né? Companhia, será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de... Antes da gente começar a ler os e-mails, eu preciso falar um negócio. Se você tá ouvindo o JazzCast já há algum tempo, e cara, se você não tá gostando, fale pra gente que você não tá gostando, tá? Não adianta você ir no site de outra pessoa pra falar que não tá gostando lá, porque eu não vou ver, cara. Entendeu? A gente não vai ver. O nosso contato é aqui. Então você manda e-mail pra jurassicast@gmail.com e fala porque você não tá gostando. Ah, não gosto porque as risadas são forçadas. Ah, não gosto porque o cara fica falando que todo mundo é vagarão. Enfim, o que você não gostar, primeiro, é um direito seu. Segundo, a gente não tá obrigando ninguém a ouvir o podcast ou a gostar do podcast. Mas a gente precisa saber que as pessoas não estão gostando. E a gente só vai saber se vocês disserem isso para a gente. Beleza? Olá, tudo bem? Saudações, malandras, queridos exploradores. Antes de mais nada, parabéns por chegar ao 10º episódio do seu excepcional podcast. Essa porra pra lá. Desde meu primeiro e-mail, já me anunciei como seu fã incondicional e tal situação não mudou nem um pouco. Eu estava esperando a hora em que vocês iam homenagear o filme nacional no jeito Jurassic Cast. A escolha não podia ser melhor. Dona Flor e seus dois mamilos, quer dizer, maridos. É, sem sombra de dúvida, uma obra da cinematografia nacional. É uma obra da cinematografia nacional. Acho que ele quis dizer aqui que era uma obra de arte, uma obra importante, uma obra qualquer coisa, né? José Wilker como Vadinho estava realmente com o capeta no corpo, se é que vocês me entendem. E Sônia Braga era tentação em forma de mulher. Mais uma vez, seu teatrinho, já disse pra vocês que audiodama de cu é rola, foi um ápice na loucura e no jorrar de risadas que foi esse episódio. Sobre algumas das observações que vocês fizeram. O Calaveira tem alguma fixação com prostituta? Toda protagonista dos filmes, ele faz questão de provar que é uma profissional do sexo. Isso é tara, vou logo avisando. Ô Nerd Master, deixa eu só te falar uma parada, cara. A gente gravou um outro programa que vai ao ar mais pra frente, que a protagonista do filme era inocente e angelical. E ele queria fazer com que ela fosse uma vagaranha. E, cara... Não. Fala a verdade. Queria. Eu não queria. Fiz isso, não. Queria. Você queria e a gente queria. Não deixou. Queria e a gente não deixou. Queria. Então tá bom, então eu queria. Mas eu não queria, não. Eu queria só mostrar como é que aquele tipo de inocência não caberia no nosso mundo contemporâneo. Logo. É isso que eu queria dizer. Logo é uma vagaranha, é isso. Não, logo... Eu não vou falar mais, assim, não é spoiler do próximo programa. Mas não é, não. O pessoal vai escutar, vai ver que não era, não. Vocês se espantaram com o jeito que Vadinho parou o prostíbulo ao entrar. Mas esse tipo de situação tem até um nome. Ele entrou no puteiro like a boss. Ah, é verdade. Ele faz uma cara de like a boss da porra, né? É um privilégio para poucos, sem dúvida. O que mais nos faz ter admiração pelo personagem. Creio que isso é tudo que tem para comentar e mais uma vez... Vida longa e próspera, Alexandre Nerdmaster Garcia, do Paranerdia, www.paranerdia.com.br. Um podcast para nerds. Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, Cubatão. Irei ser breve nestes senhores. Beleza, o que, que ele quis dizer aqui? Ele fez um grupo de senhores e ele foi breve. Ô Bruno, os senhores gostaram quando você foi breve? Para ser honesto, não gostei deste filme quando tentei o ver... Pela primeira vez numa sessão corujão da vida. Achei meio parado. Talvez fosse preconceito com o cinema nacional que eu pudesse ter na época, 5 anos atrás ou algo assim. Mas esse fator apenas confirma ainda mais o que disse em e-mails passados, que o Jurassic Cast torna agradável qualquer tema que este aborde. Pois mesmo eu não gostando do filme abordado, já escutei o programa quase uma dezena de vezes, até o mesmo em que escrevo essa mensagem, haha. Abraço, Salles. Droga, por que Brasília tinha que ficar tão longe? Primeiro, Alexandre, você escreveu esse e-mail, você tava pilotando, não tava? Olha, você tava decolando. Você tava decolando o iPhone. Aí o avião foi, negou. Aí ele, opa! Aí corrigiu. Cara, vem de avião, velho, pra Brasília. Brasília é logo ali. Era o que eu ia falar. O cara tá reclamando que Brasília tinha que ficar tão longe. Meu irmão, tu tem um avião, cara? Porra! Pega esse avião aí do teu chefe e fala, ó, oh, preciso ir ali em Brasília, volto já, com uma hora e meia pra cá, chegou, cara. O próximo e-mail é de Emanuel Braga, de 26 anos, do Tefé, no Amazonas. Olha aí. Olá, dinossauros do podcast. Esse foi um dos programas com o maior teor sexual já visto em todos. E eu adorei! Ui! Infelizmente, eu só vi a versão mais recente de Dona Flor, porém eu sempre via uma ou duas cenas desse filme clássico no Video Show. O problema é que sempre mostrava a bunda seca do Vadinho, credo. Eu ri alto quando o Calaveira disse que colocaram pimenta na bunda da Sônia Braga. E a Sônia Braga... é ainda pegável. Não falei? Eu falei, cara. Eu falei. Caraca, eu não erro, só tem tarado pro MILF nesse programa. Até mais e aguardo o podcast sobre filmes da década de 90. Minha sugestão: Tropas seria Estelares, não é Estrelares, né? Amaria o povo do Jurassic Cast e destruir esse filme. Um aguardente que não sacia. E o último e-mail que recebemos foi de Eduardo Salles Filho, 35 anos, professor universitário de Salvador. Olá, arqueólogos cinematográficos. Conheci o Jurassic Cast no segundo episódio através da Camila. Não faço ideia de que maneira ela achou vocês, mas isso não faz nenhuma diferença mesmo. Admito que não escutei todos os 10 episódios que fizeram, mas ouvi a maioria deles. O meu preferido é o sobre Os Caçadores da Arca Perdida. Tive uma crise de risos foda na hora que entendi quem eram os personagens naquele diálogo que abre o programa. Gostei de vários outros também, mas escrevo este e-mail para falar sobre o último episódio. Tenho um trauma muito grande com Dona Flor e seus dois maridos. Já sei até por quê. Em algum momento dos anos 80, quando eu era apenas um pré-adolescente cheio de hormônios e espinhas, a TV Manchete, sempre ela... Vulgo punheteiro, continua. Não, vulgo... Não, não fala isso, cara. Poeteiro, cara, um poeta. A TV Manchete, sempre ela, anunciou que passaria o filme no domingo de carnaval. Desnecessário dizer que fiquei empolgadíssimo com as possibilidades que esse filme me traria. Ficou de pipoca pra cima. A possibilidade de sanfonar o domingo de carnaval inteiro. Se fiquei empolgado assistindo a propaganda, imagina só como seria ver 2 horas do bom e velho soft porn que o cinema nacional sabia produzir tão bem. É importante frisar que, nessa época, era muito difícil encontrar materiais educativos para entreter as mentes adolescentes. É verdade, isso, era difícil mesmo. É verdade. Acredito que vocês têm a mesma idade que eu, então devem saber do que estou falando. O filme ia passar mais tarde, por volta das 23 horas, então eu estava tranquilo, pois sabia que meus pais já estariam dormindo nessa hora. Olha o planejamento. Cara, olha, você internet, tá escutando isso? Hoje você se tranca no banheiro por 3 horas com seu iPhone, entendeu? Isso. Acessando a internet. Cara, naquela nossa época só existia uma televisão na casa, porque televisão, isso, aparelho de televisão era muito caro. E ou você comia ou você comprava um aparelho de televisão. Então só tinha um aparelho de televisão. E aí o que, que você tinha que fazer? Você tinha que esperar na hora que teus pais dormiam. Que aí, meu amigo, a sanfona comia solta. Porém, sempre tem um porém. O destino resolveu me sacanear. Ih, olha aí. Não sei se minha mãe percebeu a minha ansiedade ou se ela estava realmente sem sono. O fato é que a minha dileta progenitora resolveu ficar assistindo o maldito desfile da escola de samba a noite toda. Pra não dar bandeira demais, fiquei lá, vendo TV, esperando pelo momento em que finalmente poderia mudar o canal e aproveitar Sônia Braga pelada. Mas não rolou. Minha mãe ficou acordada até o início da madrugada assistindo às desgraças das escolas de samba. Quando ela finalmente foi dormir e eu coloquei na TV Manchete, já era tarde demais, o filme havia acabado. Anos depois, acabei assistindo a Dona Flor e seus dois maridos, mas não consigo mais ver Decílio Escola de Samba. O trauma foi tão grande que odeio essa merda até hoje. Fica de lição para todas as mães do mundo. Nunca atrapalhe o prazer solitário de seus filhos. Abraço e parabéns pelo programa. Quem não sabe, o Dudu Salles é o host do Papo de Gordo. www.papodegordo.com.br. Que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia que nem desmanda. Obrigado aí o Brunão, o Manuel Calaveira e o Miotti pelo convite que vocês me fizeram aí para brincar aqui com vocês na leitura de e-mail. E muito obrigado vocês três por me deixar com uma ansiedade horrível para o podcast que está começando. Você, ouvinte, não sabe, mas eu não escutei isso, eu vou escutar junto com você agora. Então, vamos lá. Valeu, gente. Olha, Jurassic Cast, parabéns. Muito sucesso para vocês três. Ah, obrigado. Valeu, obrigado, tu. Lucas. E você, meu caro internético, pegue a sua caixinha de lenços... Se esconda no armário, meu amigo, porque as lágrimas vão rolar. Esse programa, olha, mexeu com a gente. Sem isso. Sacanagem, sem exagero, sem eufemismo. Como o Bruno mesmo fala no início, vai mudar a vida de muita gente. Tomara, okay? Tomara. Tô torcendo pra isso. Tomara, porque a nossa isso. Mudou. Meus caros internéticos, fiquem agora com esse maravilhoso episódio de Rock um Lutador. Um lutador, que beleza, hein? Tinha que ter um subtítulo, né, cara? Tinha que ter as velhinhas. A gente já falou aqui, pra quem tá escutando pela primeira vez, nosso primeiro programa a gente fala que todo filme assim dos anos 70 ou anos 80 tinha que ter um subtítulo maldito. Não podia ser chamado simplesmente Rock, tinha que ter Rock um lutador. É, porque vai ver, elas achavam que Rock era ser pra dançar. Eu não duvido nada não, Miotti. Eu não duvido nada não. Sério, porque os anos 80, cara, a galera era meio tapada. Isso, pois é. E aí a gente sempre falou que foi a história das velhinhas. Então, pra quem tá escutando a primeira vez, toda vez que a gente falar que a culpa é das velhinhas, pode ter certeza de que é isso que a gente tá falando. É, escute o primeiro programa que você vai entender. Isso. Obra-prima do Stallone, podemos dizer, não é verdade? Pode dizer que é obra-prima do Stallone e é obra-prima do diretor desse filme, John J. Avildsen. Deve ser lembrado principalmente por Rock, um lutador. E pela trilogia do Karate Kid, que os três são deles, mas principalmente pelo primeiro, né? Da obra-prima do Stallone, isso aí é incontestável. Né? Ah, isso é. Não tem uma pessoa que diga o contrário disso. Afinal de contas, foi o que lançou ele no cinema, foi o que tirou ele da merda. E é a história dele, né, cara? É uma história que todo mundo se identifica, eu acho que é isso. Desde 1976 que esse filme foi feito, essa é uma das razões... que as pessoas se encantam tanto com essa história. Cara, esse é o filme mais edificante de todos os tempos. Se você não assistiu Rock, um lutador, de 1976, primeiro, você é um merda, você é um bosta. Desliga esse podcast! Desliga essa merda podcast. Agora, vai assistir o filme e depois você volta, tá bom? Não, e assista o filme com a cabeça de não é um filme de luta. Por favor, você não tá assistindo uma luta de boxe. Você liga uma luta de boxe, você liga na HBO no final de semana. Você quer assistir um filme foda pra caralho, você assiste Rock um Lutador. Quem era Sylvester Stallone? Ele era o garanhão italiano que fazia filme pornô. Eu já vi esse filme. Eu também. O Stallone tem um piruzinho. Miotti, você não está sozinho. Miotti, fica tranquilo. Miotti, se Stallone chegou lá com aquilo ali, meu amigo, você também vai. Cara, aquele filme é uma vergonha alheia do começo ao fim, velho. Em português, o nome desse filme qual é, Brunão? O Garanhão Italiano. Em inglês, o nome dele é Kitty e Studd Fazem Uma Festa. The Party at Kitty and Studd's. é o título original. Mas esse filme, depois que o Rock fez sucesso, relançaram o filme como Italian Stallion. Que, na verdade, isso causou muita confusão na cabeça dos fãs, né, Bruno? Porque muita gente acha que Garanhão Italiano era o apelido dele no filme pornô. Era tipo assim, fazer alguma referência ao filme pornô, e não tem nada a ver, não. Por que que o Rock no filme se chama Italian Stallion? Porque todo lutador de boxe tem que ter um apelido escroto. É. E o único que o Rock conseguiu bolar foi esse, porque ele era de origem italiana. Balboa. Rocky Balboa. E aí ele resolveu botar o Garanhão Italiano, The Italian Stallion. E, porra, que nome, né, bicho? Que apelido desgraçado, velho. O Stallone era um fracassado, um borra bota, não conseguia fazer nada, porque ele tinha aquela cara horrorosa que ele tem até hoje, que hoje tá pior ainda do que era em 1970. Nossa, hoje tá uma tia velha. Né? Hoje o cara, porra, tá botox até não poder mais, é o Botalone, né? Ele não conseguia arrumar emprego, ele não conseguia arrumar filme, porque ele queria ser... Ele queria trabalhar em Hollywood. Mas com aquela cara, bicho, ele só podia ser o bandido. Ele só podia ser um ator pornô, né? Ele só podia ser o ator pornô, ele só podia ser o figurante e tal. E também, venhamos e convenhamos, não é um grande ator. Bota assim, Clint Eastwood, Sean Connery e Stallone. Quem é o ator ali? Não vai ser muito difícil você achar quem é, entendeu? É verdade. E aí, cara, ele tava sem rumo na vida. Totalmente. Cara, quem aqui nunca se sentiu sem rumo na vida? Todo mundo, né? O que que ele fez? Ele falou o seguinte: eu vou escrever o melhor roteiro do mundo, uma história minha. Ele assistiu uma luta do Muhammad Ali uma vez, e o Muhammad Ali tava lutando contra, se não me engano, um Zé Ruela, era tipo... E o cara quase ganhou do Muhammad Ali, a ideia é essa. Então ele viu essa luta, se inspirou e escreveu um roteiro com a ajuda da mulher dele, e aí começou a tentar vender essa porra desse roteiro pra tudo que era estúdio. E conseguiu, e teve sucesso, porque o roteiro do Rock ele entregou pronto. E era um roteiro perfeito, o pessoal ficou maluco quando viu aquela porra. Só que falaram o quê? Ele fazia o quê? Falou, ó, tá aqui o roteiro. O pessoal lia e falava, caralho, é meu, quero comprar. Aí ele, beleza, mas quem vai atuar sou eu. Aí ele, quê? Não. Nem fudendo. Com essa cara? Meu filho, você teve um AVC. Você é doido. Você quer ser ator como, desgraçado? Metade da tua cara não funciona. Como é que tu quer ser ator? Não. Não, mas eu quero ser ator. Não, não, vai ser porra nenhuma, não. Eles chegaram a oferecer até $100 mil pro roteiro. Só pra ele desistir. Ó, eu te pago aqui o roteiro $1 bilhão e mais $100 mil só pra você não ser o principal. Só pra você não aparecer mais na minha frente. Isso, não vendo. E fez bem, cara, e fez bem. Fez bem. Sabe por que ele fez bem, Bruno? Porque o Rock Balboa, ele é o Stallone. Exatamente, exatamente. O Stallone viveu tudo que o Rock viveu, menos a parte da luta, né? E ninguém queria dar chance pra ele, até que um dia ele conseguiu convencer o pessoal lá do estúdio de que ele era a pessoa certa pra aquele papel. E nego foi e apostou. Na verdade, isso é o que contam. O que Neguinho falou é assim, cara, essa história é boa demais pra gente perder ela. Mesmo que seja esse bosta que vai fazer esse papel, a gente salva o filme. A gente salva o filme com a história, e a gente bota aqui um outro ator muito bom no meio, e a gente vai ganhar algum trocado com essa merda. E quebraram a cara, né? Porque ele faz o lutador de boxe muito bem. Rock Balboa, ele é um cara meio retardado, é um cara lerdo, entendeu? Ele é meio bobo alegre. Outra coisa que me atrai muito no personagem Rock Balboa é a pureza do personagem. A inocência, né? É, ele quer dar conselhos pra todo mundo, só que o pessoal acha ele bobão, então ninguém aceita. Ele é um cara de 90 quilos que enche outro de porrada, mas ele para na porta do bar, pega o vagabundo que tá lá caindo de bêbado, bota no ombro e leva pra dentro do bar. E é um cara que leva porrada a vida inteira pra ganhar $30, $25 e aí ainda consegue ter esse tipo de atitude, de humanidade. Não, e desde o começo da história, você vê que ele é um cara que fez as escolhas erradas por circunstâncias da vida, porque precisava sobreviver. Mas mesmo assim, ele não perdeu a humanidade dele, ele não perdeu a bondade do coração dele. Você vê, por exemplo, uma das primeiras cenas do filme, ele de batedor da máfia, ele vai cobrar R$50 mil, é lá de um operador do cais do porto lá, um coitado do empilhador. Ele vai dar uma surra no cara, ele não bate no cara, bicho. É? Ele não bate no cara, bicho. Ele pega um pau no meio da rua e aí começa a correr atrás do cara. Ao invés dele tacar o pau no cara, ele taca o pau no chão. Não, ele bate no carrinho que o cara tá. Ou seja, ele sabe que não vai machucar o cara. Aí o cara desce, corre, ele consegue alcançar o cara, pega o cara e fala assim: me disseram que é pra quebrar teu dedo. Vou quebrar seu dedo. Aí o cara: não, não, por favor, não sei o que, toma meu casaco, não sei o que e tal. E aí o Rock fica puto com o cara. Porque o cara não tem o dinheiro. Cara, o Rock só faltou emprestar o dinheiro pra ele, velho. É desse jeito, cara. Ele vira pro cara e fala assim: você devia ter se organizado, bicho. Ele quase senta com o cara pra fazer conta. Ó, você ganha quanto por mês? Eu ganho tanto. Então, ó, todo mês, toda semana, você guarda R$5. Quando chegar no final do mês, você paga os 30. O cara que tá devendo, ele fica assim: olha, eu posso fingir. Eu embalo o dedo pro cara, pra eu fazer que o cara quebrou meus dedos. Que o cara ficou, tipo assim, agradecido pelo Rock não ter quebrado o dedo dele. Aí ele fica assim: não, mas eu enfaixo os dedos. Eu falo pra todo mundo que você me bateu. Isso, e o Rock sai puto, pensando já na justificativa que ele vai ter que dar pro chefe dele da máfia lá, de por que ele não quebrou o dedo do cara. Porque ele é bonzinho demais pra quebrar o dedo do coitado. Que mafioso gente boa, né? Eu seria amigo do mafioso daquele, é sério? Eu seria amigo. Que o Rock, como o Bruno tá falando, o Rock ele não quebra o dedo do cara. Aí ele vai tirar a satisfação com o Rock. E aí, Rock? Tu foi lá, pegou o dinheiro, aí o Rock: é, eu peguei o dinheiro, mas o cara não tinha todo, ele vai pagar depois o restante e tal, tá faltando $70. Ele fica inventando desculpa pro cara. Aí ele vira pro Rock e fala assim: e você quebrou o dedo dele? Aí ele: olha, desculpa, seu espaço, mas eu não quebrei, porque eu fiquei pensando como é que ele ia trabalhar pra pagar o senhor se ele tivesse com o dedo quebrado. Isso. Primeira vez que eu vi esse filme, há muito tempo atrás, eu pensei que o cara ia ficar louco, que ele ia dar umas porradas na cara do Rock. Aí ele virou pro Rock e falou assim: porra, Rock, se tu me quebra, bicho, a galera não vai ter respeito. Porra, cara, tipo assim, sabe aquela parada assim, my brother? Não, isso que você falou, cara, e ainda nesse esquema de tá construindo o personagem, o filme inteiro, você se identifica com o Rock ali no começo e você entende tudo de por que que ele tá passando, né? E você entende a índole do cara, sabe? Você vê que o cara, ele não teve outra opção de ser batedor da máfia, sabe? Ele faz aquilo porque ele precisa de ganhar dinheiro pra sustentar aquela merda daquela casa dele, que ele sabe que é um lixo. E logo no começo você já vê que ele é uma pessoa boa. Você falou, ele pega o mendigo na rua, bêbado, no meio da rua, velho. Pega e bota pra dentro do bar. Ninguém faria um negócio desse de pegar e levar o cara pro cara quentinho. Aí ele chega lá, saiu, aí vê a Maria lá, a menina tá na esbórnia, na putaria. E aí ele chega e fala: fulana, olha, quando eu tinha sua idade, tinha uma garota na rua que falava parecida com você. Imagina o que ela era. Que isso? Você vai ficar com os dentes amarelos, não faz isso não. Gosto de dentes amarelos. Vai ficar com o hálito podre. Gosto de coisas podres. Ninguém gosta de coisas podres. Olha essa garota que eu te falei, da boca suja. Ela não era feia, mas ninguém queria nada com ela. Ninguém queria compromisso sério com ela. Por quê? Porque garotão é assim mesmo, ele ri se você fala besteira. Acha você engraçada, mas depois de um certo tempo você fica com uma reputação assim, fica desrespeitada. Ia dizer uma palavra bem feia. Vaca, entendeu? Vaca. Se você fica falando palavras feias, talvez possa terminar sendo uma, entendeu? Que arro, que eu tenho 12 anos. Não interessa que você tenha 12 anos, isso não interessa não. Você não precisa ser uma, é só agir como tal e será. Quê? É. Ah, aí já era, você fica com uma reputação, entendeu? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as pessoas vão começar assim: é, você se lembra de Marie? Não, quem era ela? Aquela pequena vaquinha que andava naquele bar com a gente. Ah, sim, sim, sim, agora me lembro. Quer dizer, eles não se lembram de você, não. Se lembram da reputação, entendeu? Escuta, você tem namorado? Não, claro que não tem namorado, né? Sabe por quê? Por que você acha que não tem namorado? Porque fica andando com palhaço aí pelos cantos, entendeu? Você fica andando com esses imbecis, não chega a lugar nenhum. São uns bobocas. Se você anda com gente boa, você tem amigo bom. Se você anda com gente esperta, você tem amigo esperto. Se anda com imbecil, tem amigo imbecil. Isso é matemática pura, minha filha. É. Ah, eu espero que você não vá... Não vou. O que eu ia dizer? Que espera que eu não haja como uma vaca ou me torne uma, certo? Ah, mais ou menos isso. Boa noite, Rock. Boa noite, Marie. Cuide-se bem, hein? Ei, Rock. Que é? Ó, aqui pra você, bobão. Ah, Rock, também quem é você pra dar conselho? Seu bobão. E é a realidade, né, cara? Ali, naquele bairro, naquela vizinhança ali do Rock, subúrbio foda, sacou? Até nos Estados Unidos, cara, em 1976, estavam passando também por um monte de dificuldade. Guerra do Vietnã tinha deixado todo mundo desesperançoso. A própria Filadélfia inteira é retratada como um mundo pós-apocalíptico. Algumas vezes parece mesmo, né? Não é? Assim, um abandono. Parece que tá todo mundo abandonado, sem esperança. Aí você só vê os caras ao torno do lixo, bêbado, uma fotografia meio cinza. É tudo meio cinza, assim, é tudo meio muito frio, né? Muito frio, muito frio. Aquela atmosfera de Filadélfia é um terceiro personagem. É uma Filadélfia arrasada por questões econômicas, por questões sociais. O Rock morava numa espécie de favela, entendeu? Ele morava na parte mais pobre. Todas as pessoas do filme, com exceção do próprio Rock, são extremamente egoístas, vis, violentas. Todo mundo tem um ar de desespero. Não tem mais esperança na vida. Eu sou essa merda mesmo e é isso aí. E o Rock, ele tá entrando nesse esquema, sabe? De falar, pô, quem é você pra ficar dando conselho? Ele vê que ele não tem mais esperança. Ele chega na academia do Mickey lá de treino. Ele vai no armário dele e o Mickey tirou as coisas dele do armário pra outro. Vai reclamar e o Mickey manda ele se fuder, sacou? Você é um bosta, você nunca quis nada. Ele tá a ponto de desistir, cara, de tudo. A única coisa que dá esperança pra ele ali naquele começo de filme, antes de aparecer qualquer chance pra ele de lutar com o Apollo, é a Adrian. Que é a versão feminina do Rock, né? Exato. Mas a própria Adrian não tem essa esperança de arrumar namorado, de qualquer porra dessa. Ela é uma loser por maioria de votos. Convenceram ela de que ela não prestava. Na verdade, o irmão dela faz ela ficar assim, né? Então ela ficava naquele universozinho ali de limpar cocô de cachorro. Mas ela já perdeu as esperanças. E o Rock deposita a esperança da vida dele inteira nela, de conquistar ela. Porque o bicho tá apaixonado, porque ele vê que é a única mulher que poderia dar bola pra ele. E aí ele começa a investir em cima dela e tal. E aí o irmão dela é amigo dele, e aí ele pode tentar mais alguma coisa, né? No mesmo ano do Rock, concorreu ao Oscar, o Rock ganhou o Oscar, pra quem não sabe, ganhou o Oscar de melhor filme de 76. No mesmo ano, concorrendo com um filme chamado Taxi Driver, do Martin Scorsese, que de repente, cara, não é assim só um dos melhores filmes de 76, não. Pode ser um dos melhores filmes de todos os tempos, sacou? Porque é um filmaço. Mas é a grande diferença de por que, que o Rock ganhou e por que, que o Taxi Driver perdeu, porque o Taxi Driver, ele é mais niilista, sabe? Ele é assim, ele retrata aquela realidade e ele não te dá chance de fugir dela. O Rock não, o Rock é a esperança. A esperança veio com o Rock e culminou no ano seguinte com Star Wars, velho, que foi blockbuster foda em 77. O próprio maquiador do Rock, ele tava falando que naquela época os filmes eram muito melancólicos. Os filmes tinham uma história muito triste e de repente surgiu um filme em que tem um final feliz. Porque a história do Rock, ele não é spoiler nenhum, mas no final do filme ele perde. Com exceção da Herbert Richards, que deu empate. Não foi Herbert Richards, não, foi Telecine. Olha, desculpe, Herbert. Foi Telecine que deu empate. Mas assim, na história do filme, ele perdeu. Ele perde com maestria, né? E ele fala justamente sobre isso, dessa necessidade que as pessoas estavam de ter uma esperança, cara. Porque a história do Rock é uma história de esperança. É uma história de que, porra, por mais na merda que você esteja, a vida, ela sempre vai te dar uma oportunidade. Mas é importante que você saiba ter essa oportunidade, que você consiga superar as dificuldades para aproveitar aquela oportunidade. Trazendo alguns números, porque eu sei que a internet adora número. O orçamento do filme ninguém sabe ao certo, mas ele ficou entre $500,000 e $1 milhão. Só nos Estados Unidos ele arrecadou $118 milhões. O filme ele foi rodado em apenas 28 dias. Ó, o número exato custou $1.1 milhão. O orçamento era 1 milhão e eles gastaram mais 100 só pra dar uma sacaneada. O roteiro do Rock foi escrito em 3 dias. É quase psicografado, velho. Roque Xavier. Roque Xavier. Gente, pra você ter uma ideia, o roteiro de um filme leva até anos pra ficar pronto. O roteiro do Senhor dos Anéis levou 1 ano e meio pra ficar pronto. O do primeiro filme! E o filho da puta me fez em 3 dias. Olha só. É muita vontade de querer fazer alguma coisa, né, cara? Aquela cena da escada, não é possível que alguém não tenha visto esse filme? Não é possível que ninguém não tenha visto essa cena. Cara, essa cena ela é icônica. Qualquer Oscar passa essa cena. Isso, exatamente. Ele vai correndo, subindo a escada, e a câmera acompanhando. Isso é uma coisa que pra gente hoje, comum. A câmera vai acompanhando sem tremer. Só que pra esse filme, surgiu aquele tripé que flutua no ar. Ele é um tripé que fica amarrado na cintura do câmera. Fica amarrado e tem um peso embaixo, que seria o mesmo peso da câmera. E ele tem um sistema de amortecimento em que o câmera pula, cai, mas a câmera fica parada. A câmera fica parada. Ele pode correr, o braço tá lá firme no negócio, pode correr, se movimentar todo, mas a câmera não treme. Garrett Brown foi o inventor da Steadicam. Ele inventou e colocou nesse filme. Tanto que a cena da escada foi colocada só porque ele foi apresentar o equipamento pro produtor, mostrou uma cena dele correndo com a mulher dele nessa escada da Filadélfia, lá do museu da Filadélfia. E o produtor, não lembro, falou assim, onde é essa escada? Aí ele foi e apresentou, ele falou, tem que fazer uma cena nessa escada. E fez aquela cena, parecendo que a gente tá acompanhando ele. O que eu acho mais fantástico na Steadicam, ela consegue fazer uma coisa que antes só era possível nos dollies. O dolly é aquele trilho que eles constroem no set de filmagem, onde botam a câmera num carrinho e a câmera corre, a câmera anda. E ela anda sem se mexer, né? Então, assim, não é zoom. A câmera vai no mesmo foco que ela tá e ela caminha. E pra ser feito isso, muitas vezes se constrói um trilho mesmo no meio do estúdio. Se bota um carrinho e o cameraman senta com a câmera nesse carrinho. E com o advento do Steadicam, os caras puderam fazer isso numa escada, por exemplo, que seria impossível de fazer. Ou então teria que fazer numa grua. Então, realmente, a Steadicam veio pra dar mais possibilidades pros diretores. Talia Shire. Ela é prima do Coppola. Que ela, inclusive, é a mulher do irmão do cara lá do Poderoso Chefão. Ela é filha do Don Corleone. Ela apanha pra cacete no cinema. Então é chata pra caralho naquele filme, né? O que a Adrian tem de doce é aquela mulher, puta que me pariu. Até eu batia nela. É isso que mostra que a Talia é uma excelente atriz. No Poderoso Chefão, ela faz uma dondoquinha mimada do caralho. E no Rock, o que, que é aquilo, velho? Você acredita que a mulher é mega tímida, sacou? Você olha aquilo e você fala, cara, o que, que aconteceu com essa mulher, bicho? Por que, que ela ficou desse jeito? Mega retraída, não sorri, não fala alto. Ela tenta até dar uma risadinha na hora que o Rock solta uma piada. Só que é bem assim, bem, bem tímida mesmo. Né? Exatamente. Sabe, ela não dá bola pro Rock, mas ao mesmo tempo dá bola. O Rock fala com ela, ela não responde. Só quando fala boa noite que ela responde. Mas a Thalia tá muito bem, como a Adrian. E duas cenas que são fabulosas dela. Primeira em que ela se revolta lá com o Polly. Puta merda, eu adoro essa cena, cara. Que, cara, aquela cena é de arrasar o coração de qualquer um. E a outra cena é quando o Rock leva ela pra casa dele. E ele acaba forçando ali a situação. Porque ele vê que, cara, se ele não forçar, não vai rolar, velho. Era a última chance. O Rock é um paquerador nato, né? Ele vira pra mulher e fala assim, vamos lá na minha casa. A mulher, cara, ela nunca saiu de casa. Olha só, ela vira e fala assim, eu não devia estar aqui. Aí ela vira pra ele e fala assim, tudo bem, já que você não vai me deixar embora, ela pensa assim, né? Já que você não vai me deixar embora, posso usar seu telefone? Obviamente aquele desgraçado que ganha R$40 por semana, ele não vai conseguir nunca pagar um telefone. Aí ele vira e fala assim, não, eu cortei o telefone porque eu tava me mexendo de saco, não ligava muito. A desculpa é dele. Aí ele, mas por que você quer ligar? Ela, não, eu queria avisar o meu irmão que eu tô aqui. Aí ele, bom, você quer avisar seu irmão? Cara, aquela cena eu adoro. Muito boa. Ele abre a janela. Se pensa, já é um favelado, o Rock já é um favelado. Ele abre a janela e grita: Ei, Polly! Sua irmã está comigo, eu te chamo depois! Até logo! Tipo, resolvido seu problema, agora senta aqui no colinho do titio. E aquela voz do. Como é que era o nome do dublador, Leonardo? André Filho. Aquela voz do André Filho era ótima também, né? Vem cá, vem. E aí ele força a situação ali, acaba beijando ela. E, cara, é um beijo de uma pessoa que realmente nunca beijou na vida. A mulher tem 150 anos e nunca beijou, e ela não sabe beijar, cara. É aquele não para, não para, não para, não para, não para, né? É fantástico. A Thalia tá de parabéns. Eu não sei se ela ganhou o Oscar, se concorreu, se não concorreu também. Mas ela tá de parabéns por Rock. Assim, ela conseguiu deixar perpetuado aí uma atuação excelente pelo Rock. Ela foi indicada sim, viu? Foi o... Vamos falar rapidinho do Oscar então, já que tá falando agora. Venceu na categoria de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Concorreu melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante. Paul e o Mickey concorreram. Melhor roteiro original, melhor canção original e melhor som. Peraí, o Stallone concorreu melhor ator? Concorreu melhor ator, mas não ganhou. Olha isso, cara. Concorreu porque na época não sabiam que aquilo ali era dele. Achavam que a paralisia facial era tipo assim... Caraca, que atorzão, entendeu? Aí quando tentaram dar música pra ele, que ele tava sentado lá, e nego viu ele com a cara do Rock e falou assim, uai, por que esse cara tá com a mesma cara do personagem? Aí nego botou a mão na testa. Puta que pariu, esse filho da puta é aleijado, cara, não dei ponta. Refaz o envelope, refaz o envelope. É, não, dá aí pro Taxi Driver, dá aí pro Taxi Driver. Aquela cena da Adrian, quando ela enfrenta o Polly a primeira vez... Cara, eu não sei se vocês repararam, mas depois que ela faz aquilo ali, ela dá uma mudada de 200.000%. Isso, ela se liberta. Ali é a libertação dela, né? Não, aquela cena que joga o peru fora, ela não sabia que ia ter aquilo. Como é que é? Eu não sei dessa história. Sabe aquela cena, Brunão, que ela vira e fala assim, eu não posso ir. Aí ele fala, por quê? Aí ela fala assim, porque eu tô com o peru no forno. Aí ele vai, espeta o peru, tira o peru do forno e joga o peru na janela. Isso, porque ele tá querendo que ela saia com o Rock. É, aí ele pega uma coxa e joga o peru todo fora. Aí ela começa a chorar, aquilo aí foi dela mesmo. Foi da própria... Aquilo aí foi dela, aquilo ali acho que foi choro mesmo. Foi, aquilo ali foi choro mesmo. Porque é muito emocionante, porra, imagina. Porque o ator, ele se entrega pro papel, né? E você tá vendo todo aquele esforço que você fez... Pô, fazer um peru, que aquele peru dela tava suculento, cara. Toda vez que eu vejo aquela cena, dá vontade de comer um Chester. Vocês não têm noção. Aí ele vai, enfia aquele negócio e joga fora. Ela ficou arrasada. É realmente pra sair chorando e, sabe, se entregar às lágrimas. E aí o Rock não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com ela, leva ela pra patinar. Aí ele pergunta antes, ele pergunta pro Poli. Que na minha opinião, aquilo ali foi uma trollada do caralho. Ele falou qualquer coisa. Ah, é? Porque ela não tem a menor ideia de como ser patinando no gelo, cara. Ela fica com os pezinhos assim... Com a roupa daquela também, né? Pô, tem isso aí também, né? Cara, pra mim foi trollado. Ah, velho, sei lá, gosto de qualquer coisa. Mas o que eu acho mais foda é que tudo isso é construção de personagem, cara. E é por isso que esse roteiro e esse filme funcionam tão bem, porque ele é calcado nos personagens, entendeu? Você sai dali, cara, você consegue você consegue se sentir amigo daqueles caras que estão ali, entendeu? Não é igual hoje que você vai assistir qualquer filme, você entra, você assistiu o filme, você sai, você tá do mesmo jeito, sacou? Você assistir Rock é uma experiência de vida. E ele chamou os repórteres? Chamou e atrasou meu treinamento todo. Não fica chateado com ele, só está tentando ajudar. Ah, Adriana, eu não estou chateado. É que quando os repórteres estão perto, eu fico sem jeito porque eles me deixam inibido. E o Polly sabe disso. E o Polly fica me pedindo emprego toda hora e não entende porcaria nenhuma de luta. Vai dizer alguma coisa a ele? Dizer o quê? Eu não sei o que ele quer de mim. Eu não quero nada de você. Eu não quero nada de você. Aqui não é casa de caridade. Saia de minha casa. A casa não é só sua. Ele não é mais meu amigo. Saia da minha casa, já disse. Não fale assim com ele. Vocês dois, saiam da minha casa. Dolly. Tá muito frio lá fora. Eu não quero que fique com ela. E eu não criei você para ficar com esse idiota. Sim, vamos! Quer bater em mim? Vamos! Eu quebro seus dois braços e não poderá mais usá-los! Ai, com isso! E Isso mesmo, eu não sou bom para conhecer Gazo. Isto é o que eu penso de Gazo. Agora você é um grande lutador famoso, não joga nenhuma medalha para o seu amigo, Polly. Quando eu ia e pegava a sua carne todas as manhãs, já esqueceu isso? Agora lhe dou a minha irmã também. Só um porco diria isso. Eu sou um porco? Um porco dá o melhor a você? Sou um perdedor, eu não me casei por sua causa. Você não pode viver sozinha. Eu juntei vocês dois, e você... E você não se esqueça, está me devendo. Está me devendo. O que é que eu estou lhe devendo? Você devia ser boa para mim. O que é que eu lhe devo, Polly? O que é que eu lhe devo? Eu trabalho bem, eu cozinho pra você, lavo pra você, eu pego suas roupas imundas, eu cuido de você, Polly, eu não lhe devo nada! E você me faz sentir uma perdedora! E eu não sou uma perdedora! Vagabunda! O quê? Você não é virgem! Você deixa o homem tirar as suas calças, é uma vagabunda! Burt Young. Que ator, né, velho? Nunca vi um personagem tão irritante na minha vida. Ele já aparece irritando, né? A primeira cena dele é irritando. Mas aí que tá. Ele irrita pra caralho porque ele é um chato de galocha, mas ele te conquista. Você não consegue em momento nenhum odiar ele. O Rock trata ele como se fosse um irmão. Aquele irmão pentelho, aquele primo chato, que você não consegue odiar o cara. É o cunhado, né? É o cunhado. Eu tenho primo, sim, eu não vou falar, mas ele faz podcasts. Ele é pentelho, ele é um chato de galocha, ele, porra, tá sempre tentando te botar pra baixo, ele sempre vai querer jogar na tua cara que você é um merda, mas você não consegue odiar o cara, porque você tem pena dele também. Justamente, porque o próprio filme vai desenvolvendo a história e ele vai mostrando quem é o Polly. Cara, quem é o Polly? O Polly é um desgraçado na concepção da palavra, né? Ele é um cara que não tem mulher. Ele não tem namorado. Ele é porteiro do açougue, né? Gente, vocês têm noção o que é isso? E ele fica pro Rock e fala assim, pô, Rock, não é uma oportunidade. Fala lá com o mafioso gente boa. Fala pra ele lá, porra. E o Rock, não, não. Ó, ele não tá contratando. Por quê? Porque ele sabia que se o Polly fosse, ele ia fazer tudo, ele só ia fazer merda. Ele ia matar todo mundo. Sei lá, Zé, ia sair quebrando todo mundo, aleijando todo mundo. Né? Os personagens do Rock, eles são construídos de maneira muito arquetipiana. Eles são arquétipos, né? Eles são modelos de ideal. Então, enquanto o Rock é o arquétipo da esperança, o Paul, ele é o arquétipo do ser humano. Porque o que que você faz... Vou falar a verdade, sinceramente. O que que você faz quando você está insatisfeito com a tua vida? Você enfrenta o campeão do mundo? Não. Você acorda 4 horas da manhã para malhar que nem um filho da puta? Não. Você come 14 ovos crus? Não. O que que você faz? Você reclama, você bebe, você xinga, você bota a culpa nos outros. Você torna a vida dos outros um inferno. Você tem uma vida miserável, mas você quer que todo mundo tenha também. Então, assim, ele é o arquétipo do ser humano. Eu enxergo o Polly muito dessa forma. Ele é o arquétipo do homem. Ele é o arquétipo do ser humano. Enquanto o Balboa é um ideal, é o arquétipo do herói, por assim dizer, não chega a ser do herói, porque ele não é virtuoso, ele não é belo, ele é feio, o herói é belo, né? Enquanto ele é o arquétipo da esperança, o Polly, ele é o arquétipo do homem, ele é o homem. Isso, ele é o homem com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, mas mesmo assim, você vê que ele não... No fundo, ele não é má pessoa. Ele só não soube encarar a sua vida. Ele só é um filho da puta que mora na favela da Filadélfia, que não tem mais oportunidade. Enquanto o Rock ainda tem uma, porque o Rock é novo, o Rock tem 30 anos, o Polly deve ter o quê? Uns 40. Mas ele se aproveita também com essa oportunidade do Rock. Mas é o quê, Miotti? É justamente essa questão. Ele é o arquétipo do ser humano. O que que o ser humano faz? Ele se esgueira, ele aproveita, ele explora os outros pra ele conseguir se dar bem na vida. Ele vira pro Rock e fala assim, Rock, posso ganhar dinheiro com o seu nome? O Rock, né, que é aquela coisa toda, fala, ah, cara, deixa, pode. Isso porque no dia anterior ele tinha xingado a mulher do cara de puta, ele tinha xingado o cara de fracassado. De aproveitador, de comedor de irmã. Comedor de irmã, que ela foi ótima. Você não é mais virgem! É. Você tá estragada. É, você tá estragada. E aí ele vira pro Rock e fala assim, posso ganhar dinheiro pro seu nome? É o Rock. Pode. E aí o que é que ele faz? Ele dá o hobby pro Rock. Ele não dá nada pro Rock, cara. O tanto que o Mickey vira pra ele e fala assim, o que é isso aí nas tuas costas? Ele, isso aqui é um anúncio que eu tô fazendo, um favor que eu tô fazendo pro amigo. Ele, quanto você tá ganhando com isso? Aí ele, o cara, $3,000. Eu tô ganhando só o hobby. E o Robin ainda ficou grandão. É, e é feio pra caralho. Parece feito de tafetá, né? Mas antes disso, essa parte que ele fala que vai ganhar dinheiro com ele, não foi a cena que ele xinga a irmã lá no apartamento deles. Foi na hora do açougue, que o Rock fica puto com ele, e em vez de dar porrada na cara dele, começa a bater na carne. Ele tá batendo o Paul ali na hora. E o Paul fica olhando pra ele assustado. Claro, porque ele vira e fala assim, bicho, tu tá quebrando as costelas. Cara, o cara pra quebrar uma costela congelada com um soco... Meu amigo. Tá com raiva, né? E o Polly, ele realmente, somos todos nós, né? No nosso momento de desespero, nosso momento de desesperança mesmo, de, sabe, de não saber o que rumo que a nossa vida tá levando. E o cara se vê sem oportunidade, aí o bicho vai ser porteiro do açougue. Ele acha a vida dele tão merda que ele pede, por favor, pro Rock apresentar ele pro batedor da máfia, lá pra ser batedor de máfia, cara. Puta que pariu, é você tá muito se sentindo muito merda na sua vida pra você querer um subemprego desse, cara. Você ter aquela casinha pequenininha de merda lá, provavelmente na base da hipoteca, que provavelmente também tá perto de perder aquilo ali. Não ter mulher, não ter uma família, não ter filho, não ter amigo, o único amigo dele é o Rock. Que é aquela relação de amor e ódio, né? O cara tá entregue à bebida, sacou? O cara, sabe, ele não tem pra onde ele correr, cara. O bicho é gordo, é feio, é baixinho. O Polly é o personagem, assim, que ele é everyman. Todo mundo tem que se enxergar nele e não querer ser ele, cara. Isso dá muita pena, velho. Eu tenho muita pena do Polly, cara. Quando ele dá aquele ataque de pelanca dele lá, que ator, cara. Que ator, sabe? E o bicho quebra tudo. Ele tá jogando aquela coisa na cara dos outros, apontando o dedo a esmo, sem razão, todo errado, né? Todo errado, porque ele não tem que julgar a vida de ninguém. Mas ali ele tá desesperado, porque ele tá vendo que ele vai ficar sozinho, cara. Ele tá vendo a felicidade da Adrian, tá vendo a felicidade do Rock, que estão tendo alguma chance na vida, e ele pensa assim, caralho, fudeu. E aí o que ele fala pra ela, quem é que vai cuidar de mim? Quem nunca se sentiu assim, sacou? Quem? Puta que pariu. Um tempão pra vir aqui. Eu vou 10 anos pra vir aqui na minha casa. Qual é o problema? Ele não gosta da minha casa? A minha casa fede? Ah, vai passear! Eu não pedi favor nenhum a você, não! Não se preocupa comigo, não! E o meu início, Mickey? Pelo menos você teve um início. Eu não tive início, não. Eu não tive nada. Eu me esforcei muito e não consegui coisa nenhuma aí. Veio um cara aí e oferece uma luta, um bom negócio. Você quer fazer essa luta? Claro que eu quero fazer essa luta. Eu não aceitaria essa luta, não. Toma isso. Toma isso. E você quer um lugar perto do ringue, é? Quer? Você vai me ajudar? As pernas não funcionam, não funciona nada. E ficam gritando, vai lá lutar com o campeão. É, vou lutar sim. Arrebenta a minha cara. É isso mesmo, arrebentar. Por que você não vem aqui? Não vem treinar comigo? Não entra aqui na minha casa e vê como é que ela é! Ela é uma gracinha, cheia de mosca, tá imunda! Ah, o lugar todo tá imundo! Você quer me ajudar? Então me ajuda! Vem cá! Vem me ajudar, tô esperando! Anda! Dentro do turbilhão do fracasso, entra mais uma pessoa aí, cara. Que é o Mickey. O Mickey é o boxeador que não deu certo, né? É o boxeador que se fudeu pra caralho e só conseguiu montar uma academia com o dinheiro que teve, mas nunca conseguiu treinar nenhum lutador famoso. E ele também tá desesperançoso, sacou? O papel do Mickey, que é interpretado magnificamente pelo Burgess Meredith, que não sei se vocês sabem, ouvintes, ele faz o Pinguim daquele seriado galhofa do Batman. O que eu acho mais maneiro da relação entre o Mickey e o Rock nesse filme é que o Mickey culpa o Rock pela sua condição. Que é a única pessoa naquele filme que aparentemente demonstra realmente se importar pelo Rock. Porque ele sabia que o Rock tinha potencial, mas o Rock nunca procurou ele. E o Mickey nunca procurou o Rock. É aquele negócio do ser humano mesmo, sabe? De um não ceder. Aquele orgulho idiota, né? Isso só faz o filme ser melhor e melhor a cada momento, sacou? Chega uma hora que o Rock estoura, né? Que ele vira e fala assim: o Mickey quer falar com você. Aí o Rock vai todo pimpão, né? Porra, o Mickey quer falar comigo. Será que ele mudou de ideia e tal? Porque até então o Mickey tinha expulsado o Rock da academia dele. Aí ele vira e fala assim: é, tem alguma coisa aí pra mim? Sim, tinha um cara aqui de Miles Verger procurando você. Eles precisam de um parceiro treinador para a polo do treinador. Então me fala. Aí está o cartão. Vieram quando? Há uma hora atrás. Devem estar procurando um parceiro para o doutrinador, né? Eu já disse isso antes, seu grande imbecil. Olha, eu venho aqui há 6 anos, e há 6 anos você me diz a mesma coisa. Eu quero saber por quê. Você não quer saber? Quero saber por quê, sim. Você quer saber? Eu quero saber agora. Certo, eu vou lhe dizer. Porque você tinha talento para se tornar um bom lutador. E ao invés disso, você se tornou um perna de pau e de última categoria. Sei, e daí? Você é um atraso de vida. Aí o Rock fica parado olhando pra cara dele e fica todo mundo puto, né? Por quê? Porque ele vira e fala assim: caralho, só você aqui, você é a única pessoa que eu notei que poderia ser alguém. E você prefere passar o resto da sua vida servindo de cobrador pra um agiota de quinta categoria. Ele desistiu do Rock essa hora. Ele já vinha desistindo, né? Desde o começo do filme, quando o Rock chega lá e não acha mais o armário, né? Isso é muito bonito, sabe? Isso é muito humano, porque o Mickey... ele é o Rock, cara. Ele é o Rock que perdeu a chance. Mas é o Rock que não perdeu a esperança. Então ele ainda tinha a esperança de poder ser alguém, de ser, de melhorar de vida e tal, achando um pupilo e treinando ele, fazendo o cara ser foda. E ele vê que aquela chance dele também tá indo pro caralho, porque o Rock é um idiota. É um idiota que só quer saber de conseguir pagar as contas dele, sacou? Cara, ele é um Rock, é um brasileiro, coitado. Rock, um brasileiro. É um brasileiro, cara. Ele é um cara que tá tão envolto nas dificuldades da vida que ele não consegue ver. Ele não consegue aproveitar. Agora, uma cena que eu acho fundamental, que eu acho, porra, cara, é uma das cenas mais emocionantes que tem. Aquela ali é outra cena que aquela ali é o desabafo do Rock. Se você acha que a Adrian desabafando já era uma coisa pesada, o desabafo do Rock foi a coisa mais... cara, foi a coisa mais humana que eu já vi. Depois que o Rock é chamado pelo Apollo e tal, e se descobre que, na verdade, estão querendo que ele lute com o Apollo, o Mickey vê naquilo a chance de realmente conseguir alguma coisa, né? Tá vendo? Eu não acreditei nesse moleque à toa. E agora eu posso fazer ele ganhar. E aí ele vai lá conversar com o Rock. Ele deixa aquele orgulho dele de lado e vai finalmente falar com o Rock. Na opinião de vocês, por que que ele foi lá? Vocês acham que ele foi lá por causa que ele queria aproveitar? Não, pra mim ele quer ajudar o Rock. É, mas eu achei que ele quer ajudar, mas ele também quer aproveitar um pouco. Quem não quer aproveitar, cara? O ser humano é aproveitador. É o Polly. O Polly quer aproveitar só pra ganhar dinheiro. O Mickey não. O Mickey quer ajudar e ao mesmo tempo quer se dar bem. Mas o Mickey, cara, ele já tá com 76 anos. Ele mesmo fala isso nessa cena. Cara, eu já tenho 76 anos, sabe? Eu já tô fudido. Eu já não tenho mais chance. Mas essa é a sua chance. Então eu tô aqui, eu tô querendo te ajudar mesmo, sacou? E aí o Rock estoura, né, bicho? Até aquele momento, o Rock tava meio perdido com toda a situação de ter que enfrentar o Apollo. Pra ele, o esquema era ainda meio tipo, ah, vou tomar umas porradas, vou ganhar um dinheiro e beleza, porque eu não tenho chance. Eu nunca que eu vou conseguir derrotar o Apollo. Cara, o Apollo pra ele é um ídolo. Tanto é um ídolo que quando ele vai ter a coletiva de imprensa, que eles estão em casa, estão na casa lá da Adrian, o mais importante pro Rock ali é mandar um oi pra Adrian, cara. Ele não sabe o que que tá acontecendo com ele. Então pra ele o mais importante era dar o tchauzinho pra Adrian. Ele é sacaneado ali pelo Apollo, pelo apresentador, porque ele é um borreia. Tanto que pergunta pra ele: e aí, como é a emoção de estar podendo lutar com o Apollo? Não é nem tipo, e aí, Rock, você tá se preparando muito? Vai enfiar porrada no Apollo? Quer ganhar? Não. É tipo, olha só como nós somos bonzinhos, estamos te dando essa chance, a América é a terra das oportunidades. Eles repetem isso massivamente no filme. Olha como nós somos bonzinhos e estamos te dando a chance de falar aqui. E aí ele fala, responde qualquer merda: ah, o senhor Apollo é muito foda. Tanto que quando o Apollo tá sacaneando ele, falando, se ele não for um bom lutador, pelo menos vai ser um bom cozinheiro, o Polly vira pra ele e fala assim: Você enfia a porrada nesse filho da puta pra mim, por favor. Dá um pulo na mão dele. E o Rock vira pro Polly e fala assim, não, ele tá brincando. Antes lá dentro tinham perguntado, mas essas coisas não te incomodam, Rock? E ele fala, não, que isso, não sei o quê. Quando ele chega lá fora, ele... Mother. Eu disse que aquelas coisas na televisão não me aborreceram, né? Foi. Mentira. Cara, essa parte pra mim é a parte que eu mesmo mais me emociono, velho. Porque incomoda, você tá sendo esculhambado por todo mundo, você tá sendo menosprezado por Deus e o mundo, e você vai virar e falar assim, não ligo. Claro que você liga, cara. Claro, cara, é óbvio que a pessoa liga. Exatamente. Que a pessoa vai ligar. Quem aqui nunca foi sacaneado, velho? Porra, minha vida inteira fui sacaneado, cara. E sempre eu fiz a mesma coisa que o Rock, cara. Eu fingi que não era comigo, sabe? Eu fingi que tava tudo bem. O Apollo, ele é claramente o antagonista do filme, né? Ele não é mal. Você não consegue ter raiva do Apollo. Na verdade, você não tem raiva de ninguém no filme. Filme curioso que não tem um vilão no filme, né? O mais próximo do vilão é ele, mas você não consegue ter raiva dele. Porque, na verdade, ele tá fazendo o quê? Ele tá ali ganhando dele. Ele não quer mal ao Rock. Ele, na verdade, tá na dele. Ele quer ganhar dinheiro e tal. Ele tá vivendo da fama. Então, em momento nenhum... Assim, a gente fica com raiva dele, a gente quer, sabe, ah, esse Apollo é um escroto, tomara que o Rock enfie a porrada e não sei o quê. Inclusive, porque a gente passa o filme inteiro sem imaginar que o Rock realmente consiga ganhar dele. O próprio Rock não acredita. Ele é o motivo para aquilo tudo tá existindo. Se você for fazer uma análise sistemática do filme, ele é o que vai tirar toda aquela merda que é a Adrian, que é o Polly, que é o Mickey, ele é o trampolim pra tirar aquelas pessoas da bosta. E eu acho que de repente é por isso que a gente não vê ele como inimigo, a gente vê ele como o troféu a ser conquistado, ele é o prêmio, ele é a recompensa. Na verdade, o grande inimigo do Rock é a vida, cara. Eu acho que o maior inimigo do Rock é ele mesmo, porque uma coisa tem que ser dita: o Rock, ele tem as dificuldades? Tem. Ele tem os problemas? Tem. Mas ele só chegou onde ele ficou porque ele quis. Por mais que ele não tivesse chance de lutar, por mais que ele não tivesse chance de crescer, ele poderia ter feito alguma coisa ali da vida dele. Tudo bem, tem a falta de preparo, tem a falta de... Mas, cara, eu acredito muito nisso, não sei de vocês. Por mais que a gente reclame das situações, por mais que a gente reclame da vida como ela está, da vida como ela é, da vida como ela foi, cara, a nossa vida só chega no ponto onde nós estamos porque nós deixamos. Fora as eventualidades. Eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, é porque no filme o que fica meio claro é que o Rock só conseguiu chegar no final do filme porque ele teve essa oportunidade. No resto da vida inteira dele, ele não teve oportunidade de nada. E o que você está querendo dizer é que a gente pode construir nossas oportunidades, mesmo que elas não apareçam, né? Existem duas formas de você conseguir uma coisa. Ou ela cair no teu colo, o que é uma chance em 1 milhão, mas acontece para alguns aí que foram privilegiados pela vida, acontece. Ou você ir lá, levantar e enfrentar o campeão do mundo e conseguir fazer aquilo. E eu acho que o que você tá falando é exatamente o que o Mickey sempre quis que o Rock fizesse. De, tipo, não ficar esperando oportunidade. Se você tem um talento pra alguma coisa, vai lá e faz. Sacou? Mete a sua cara, você vai suar, você vai ter um trabalho 3 vezes dobrado se você tivesse a oportunidade na tua cara. Você vai lá, vai suar pra caralho e vai conseguir. E é muito isso que você tá falando, é o que o Mickey esperava que o Rock tivesse tido a vida toda, ou os 6 anos que ele passou lá, porque ele via potencial no garoto, não ia atrás porque achava que o Rock devia ter iniciativa de ir sozinho, e o Rock não enxergava isso, entendeu? E cara, quantas vezes a gente não enxerga isso? Quantas vezes a gente não enxerga os nossos potenciais, as nossas qualidades, e a gente não vai atrás por medo, por insegurança, ou simplesmente por ignorância mesmo, né? A gente não sabe, a gente não entende o que, que a gente é, o que, que a gente pode, o que, que a gente deve. Puta que pariu, isso faz esse filme ser uma aula, né, bicho? Cara, uma aula de vida, velho. Puta merda. Agora, Brunão, disso aí que você tá falando, da pessoa não saber... A capacidade que tem. O Jurassic Cast é um exemplo vivo. E quando vocês imaginariam que há 1 ano atrás você estaria fazendo um podcast que está crescendo, que tá engatinhando, mas você está fazendo uma coisa de tanta qualidade como o próprio Jurassic Cast? Quando é que a gente conversaria com o Monjardim, porra? Quando? Quando que você pensaria que você conversaria com o Monjardim? Quando que a gente pensaria em fazer tantas amizades? Porque é o que eu sempre falo, o retorno que o Jurassic Cast tá dando, que eu acho maravilhoso, são as amizades. E a gente tá conhecendo gente pra caralho. A gente tá se relacionando com pessoas muito legais. Se você parar pra pensar, porra, onde eu tô hoje? E se olhar pra um ano atrás, se você pensar assim, caraca, você imaginaria que hoje você teria feito isso? Você imaginaria que você hoje estaria fazendo esse tipo de coisa? Que é o que você tá falando isso aí, né, Bruno? E isso, pelo menos no meu caso, vai um pouco mais fundo. Cara, um ano atrás eu tava afundado na merda. Eu tava com uma empresa que não dava dinheiro, não dava retorno, tendo que ajudar a sustentar a casa, ainda vivendo lá na casa da minha mãe, porque eu tive que optar por isso meio forçadamente, porque eu tinha que ajudar meu pai, que era deficiente físico. Então, assim, casado, morando no fundo do quintal, numa casa que não era minha, com um filho pra ajudar a criar. Meu pai tinha acabado de falecer, meu pai faleceu em julho do ano passado. Então, assim, meio sem eira nem beira, tendo que contar com a ajuda de mãe pra ajudar a pagar conta, a tudo isso, conseguir sobreviver. No final do ano, tomei a decisão que falei, cara, não vou mais viver nessa merda, não vou... Eu vou dar um jeito nisso, vou batalhar aqui, vou fazer o que eu puder. No começo do ano, a gente ainda teve um princípio de oportunidade na empresa, que foi por água abaixo, e aí foi o meu basta. Eu falei, cara, não, vou arrumar um emprego. Batalhei, corri atrás, hoje eu tô bem, tô num emprego assim que não me dá uma grana muito grande, mas me dá uma grana boa, que tá me dando oportunidade de crescer dentro da própria empresa, já tô tendo outras oportunidades, e aí veio pra juntar tudo isso o Jurassic Cast, que tá me dando oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre gostei, que é gerar conteúdo pra internet, falando de uma coisa que eu sempre amei, que são filmes, sacou? Que foi uma coisa que meu pai me ajudou a gostar, sacou? É, cara, a gente sabe como é que a gente fica. Todos nós, a gente sempre... Você não é o único, Bruno. Bruno, não posso falar, porque há um ano e meio atrás, o Miotti sabe, o Miotti tá aí, me conhece a vida inteira, eu tava correndo o risco de ficar aleijado. Há um ano e meio atrás, eu tive um acidente de trânsito, que eu capotei o carro a 160 km por hora, porque um cachorro passou na frente do meu carro, e eu tinha comprado o carro há 2 dias. Eu nunca tinha tido um carro novo, eu e a Márcia, nós sempre lutamos muito por tudo, como é até hoje, e nós conseguimos comprar um carro novo, e o carro tinha 2 dias, e eu fui trabalhar, e eu trabalho muito afastado da minha casa. Estava empolgado, foi um erro meu. E o cachorro se jogou na frente do meu carro, o carro virou, eu capotei o carro saiu da estrada. E na estrada onde eu estava tinha uma vala, e o carro caiu dentro dessa vala. E como o carro, na verdade, ele não capotou, o carro, na verdade, ele saiu da estrada. Só que eu falo capotamento porque é um capotamento. Ele pulou da pista e ele caiu num buraco. No que ele caiu no buraco, a minha coluna, ela se sanfonou. E as vértebras se esmagaram. E eu senti uma dor alucinante. Eu perdi o carro tinha 2 dias. Nós levamos 10 anos para comprar aquele carro. Foi um sonho, cara, um sonho nosso. O carro se acabou. Eu fui pro hospital, fiquei no hospital de 10 horas da noite até 9h30 da noite. Eu tive que fazer ressonância magnética, a minha coluna quebrou. E eu tive uma sorte tão grande que o cirurgião virou para mim e falou assim: olha, meu amigo, eu não sei como é que você tá andando. Porque, olha aqui, ele me mostrou, a minha coluna, ela quebrou de um jeito que o osso, ele virou uma navalha. E ele não entendeu como que aquele osso não cortou a minha medula. A minha filha não tinha nascido, a minha mulher nem tava grávida ainda. Então, olha só, há um ano e meio atrás, que é um pouco mais de um ano, mas um ano e meio atrás, eu quase fiquei aleijado. E olha onde é que eu tô hoje. E é isso que é tão importante, que a gente não deixe esmorecer. Que é isso que é tão importante, que a gente lute, que é o assunto que estamos falando hoje, sobre lutar, sobre não deixar a vida te derrubar. Porque a gente... Você vai encontrar um pole da tua vida. E esse pole da tua vida, às vezes, é até você mesmo. Você encontra um desafio, você encontra uma dificuldade, você encontra uma... um percalço, mas você já está tão acostumado a ser um merda, você já está tão acostumado a se sentir um merda, não a ser porque ninguém é, mas a gente se sente e a gente faz isso com a gente mesmo. Então a gente está tão acostumado a se sentir um bosta que a gente simplesmente não consegue enxergar a possibilidade que a gente tem de mudar. E a gente precisa, todos nós precisamos pensar nisso e falar assim: olha, eu não vou ser um merda a vida inteira, eu não vou me sentir um merda a vida inteira, eu não sei o que o futuro me reserva, porque a gente não sabe se a gente vai morrer, eu posso morrer daqui a pouco, ou como eu posso morrer daqui a 100 anos, mas a gente tem que ter certeza de uma coisa, que a gente não pode é desistir, porque se a gente desiste, a oportunidade passa, a vida passa, e no final das contas, a gente vai se tornar um boxeador velho de 80 anos que só fica reclamando da vida. Essa que é a questão. Esse motivo que, para mim, esse filme do qual nós estamos falando, ele é um dos maiores dramas que eu já vi. O Bruno tá falando aí que ele, porra, sempre se sentiu assim, sempre foi sacaneado. Cara, eu voltei a engordar, porque eu casei, eu como todo homem, né? Só que eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho facilidade para engordar. Só que a minha vida inteira eu fui gordinho. Depois eu emagreci, mas eu fui gordinho. Eu passei a minha vida inteira sendo sacaneado, porque eu era gordo. Entendeu? Eu não consegui arrumar namorada, porque gordo não arruma namorada. Gordo só serve, só tem um motivo pra gordo. O gordo, ele só tem uma razão de existir, que é ser servido de sparring pelo mundo. Porque você hoje tem... Eu já falo, volta e meia eu falo isso aqui no cast brincando, mas você tem ONG pra defender negro, você tem ONG para defender gay, você tem ONG para defender velho, você tem ONG para defender criança, mas você não tem um órgão que defenda o gordo. E o gordo, ele sofre muito preconceito na sociedade. Sofreu e sofre. Você ainda não tem essa coisa do defender o gordo. Então o gordo, ele é muito sacaneado todo dia. E eu fui sacaneado a vida inteira. Eu me lembro disso, estava conversando com outro dia com o Miotti virou para mim e falou assim: ah, eu sempre passei por essas pentelhações que o nego fazia comigo. Porque o Miotti, ele nunca foi gordo, mas o Miotti, ele também era sacaneado pelos amigos dele. Por quê? Porque o Leonardo sempre foi um cara calado, ele sempre foi um cara introspectivo, mas ele sempre foi um cara muito, muito brincalhão, então ele era muito sacaneado pelos colegas. Ele falava assim para mim: ah, Rodrigo, eu não ligava, não é verdade, Miotti? Não, sempre foi assim, mas nunca ligava, me sacaneio até hoje quando encontro. Até aqui, a gente brinca, né, a gente... Vocês ficam sacaneando aqui? Não, mas é uma coisa que eu não ligo. E assim, mas eu tinha uma diferença, que eu era primo do Miotti, eu falo de novo. A gente é ainda, né? A gente é. É, pois é, não vamos deixar de ser. Mas ele é magro, eu sou gordo. E ele era magro e eu era gordo. Então assim, as humilhações pelo qual eu passava, eu passei muito tempo da minha vida me convencendo de que eu não prestava. Porque eu passei tanto tempo da minha vida sendo... massacrado, sendo humilhado, porra, que me convenceram por muito tempo que eu não prestava, de que eu não era bom para fazer absolutamente nada. E eu sempre me fudi, eu nunca tive oportunidade. As oportunidades que eu criei na vida, as oportunidades que apareceram, foi porque eu corri atrás. No dia que eu virei e falei assim: chega. No dia que eu virei e falei assim: acabou, daqui para frente eu não vou mais ser feito de idiota. Aí eu tive que me tornar uma pessoa violenta. Violenta que ponto? Se vocês procurarem Rodrigo Silveira na internet, vocês não vão encontrar nenhum assassinato. Mas eu tive que levantar e me defender. Porque ninguém ia fazer aquilo por mim. Ninguém ia virar e ia falar assim: olha, para de mexer com o cara. Ou então alguém ia virar pra mim e falar assim: pô, Rodrigo, você não é isso. Você não é um bostildo como você tá pensando que você é. No dia que eu simplesmente sentei e falei assim: acabou, eu não vou mais passar por isso, que aí eu tive que me tornar uma pessoa que me defendesse, que eu precisava me defender. Eu nunca fui de brigar, mas lá no próprio céu, né, meu, onde a gente estudou, eu saí na porrada com o cara, porque eu tive que sair, eu fui obrigado a lutar, eu fui obrigado a simplesmente sentar a mão na cara de um sujeito me senti mal depois por ter machucado alguém, porque a minha fúria foi tão grande que eu pra parar aquilo ali, as coisas foram parando. Mas as coisas foram parando não porque eu me tornei uma pessoa violenta. As coisas foram parando porque eu parei de me sentir um merda. Eu parei de me sentir um fracassado. Cara, e eu vou te dizer que o Rock, a cada dia que passa e a cada vez que eu assisto, ele me propõe um novo desafio na minha vida. De você assistir e você se inspirar numa parada, sacou? E falar, cara, eu vou pegar isso, vou melhorar, eu vou mudar, vou aproveitar essa oportunidade, vou transformar, eu vou arrumar uma oportunidade pra melhorar. Então, assim, essa última vez que eu assisti agora pra gente gravar isso, eu tomei como meta agora que eu vou emagrecer, velho. O único horário que eu tenho pra poder fazer algum tipo de exercício na minha vida, na correria da minha vida, é depois do meu trabalho, entre chegar no meu, sair do meu trabalho e chegar na minha casa, né? Porque quando eu chego em casa eu tenho que ajudar a cuidar do meu filho, porque minha esposa tá fazendo um cursinho também pra melhorar de vida. Eu vou fazer uma dieta, e eu já comecei, tô fazendo ela e tô empenhado, e vou caminhando pra casa. E vai andar muito, porque é longe. E ando longe, cara. E tô andando, já tô fazendo isso. Já tem 2 dias e tô me sentindo bem, sacou? E tô feliz e tô empenhado em fazer isso. Então, cara, o filme do Rock, ele é transformador, cara. Tem uma cena no 14º assalto, a última vez que o Apollo derruba ele. Tá lá o Apollo achando que ganhou a luta. Ele levanta e manda o Apollo vir. Cara, aquela cena, puta que me pariu, Miotti. Aquilo é demais, puta, né? Puta que pariu, aquela velho. Ali, pra mim, é a cena mais foda do filme. Tem uma coisa que, dentro disso aí, Miotti, que também me rasga o coração. Que o Mickey vira pra ele e fica assim, fica abaixado, porra, para, caralho, tu é doido, tu vai se matar. Cara, mas o cara não desistiu, ele levantou. Ele olhou pra cara do Apollo e falou, vem. Mas, cara, é que aquilo ali é a pré-cena pro último ato, né? Que é quando acaba tudo. O Rock não tem mais nada. O Rock e o Apollo, eles estão destruídos. Eles se batem mais. Eles ficam parados, um olhando pra cara do outro, com os braços balançando. O Apollo não acredita, cara. O Apollo não acredita. Ele balança a cabeça assim e fala, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo, velho. Ele com a costela arrebentada, com a costela fraturada, e ele vai pra cima do Rock, mas não se batem. Não se batem, quando acaba eles se abraçam. Uma verdade máxima é sempre acredite no seu sonho, cara. Não desista do seu sonho. Agora, trabalhe para que o seu sonho se torne realidade, entendeu? Não adianta você também ter um sonho e não trabalhar para ele, sacou? Ele não vai vir de mão beijada, cara. Não vai vir. Isso é fato, sacou? Isso é fato, você tem que se fuder pra caralho pra conseguir as coisas que você quer na sua vida. E nem sempre você vai conseguir. Mas você não pode desistir, cara. Se você desistir, arrume outro objetivo. Trilha sonora do Bill Conti para o Rock. É a primeira trilha sonora dele. É a primeira? Você tá de sacanagem. Que talento, velho. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu tenho essa trilha sonora. Olha, se você preza a tua vida, se você preza o teu ouvido, você vai agora se virar pra comprar a trilha sonora The Best of Rock. Tem as principais músicas do Rock, mas eles fizeram uma parada que eu achei genial. Porque o Rock, ele é cheio de momentos icônicos. Ele tem a parte da Adrian, I Did It. Ele tem a parte que a Adrian vira pra ele e fala When, no segundo filme. Todas essas cenas, elas são marcadas pela trilha maravilhosa do Bill Conti. Então, o que que eles fizeram na trilha sonora? Miotti, solta um pedacinho da trilha agora. O que que eles fizeram? Eles pegaram a trilha sonora, mas eles pegaram a frase que antecede a trilha sonora. Eu tô com essa trilha sonora no meu celular há exaustivos 2 anos e eu não consigo parar de escutar. tem uma parte que a Adrian vira pra ele e fala assim, ela tem um neném prematuro, porque ela tem um princípio de aborto, porque ela tava carregando alpiste, isso no segundo filme. Aí ela vira e fala assim, vem aqui, chega aqui. Aí o Rock vira perto dela, quem foi ela? Vem cá, chega aqui. Aí ele chega pertinho dela, ela fala assim, ganhe. Ela fala, win. Aí ele, que ela? Win. Porque ela queria que ele lutasse com o Apollo. Aí ele olha pra cara dela e ele abre um sorrisão, porque até então ela não queria que ele lutasse, porque era suicídio. Ele quase morreu no primeiro filme. Aí ela, ganhe. Cara, mas na hora que ela falou ganhe, na hora que ela fala ganhe, começa a tocar. Cara, eu fico com o cu na mão toda vez que eu escuto essa porra. Cara, eu saio com vontade de sair do carro e sair esmurrando os outros da cara, sabe? Mas a trilha do Rock, ela faz isso com as pessoas, cara. A trilha do Rock, esse filha da puta desse Bill Conti, velho. Esse cara é outro gênio, bicho. Só pela trilha do Rock, eu não sei mais o que porra que ele fez. Ele fez Karate Kid. Foda-se. Foda-se. Vai tomar no cu. Porque esse cara, velho, o que ele fez com a trilha do Rock não é deste mundo, velho. Porque, cara, você pega a trilha do treinamento do Rock, a parte do Gonna Fly Now. E ele explica isso no documentário. Primeiro ele fez os primeiros acordes, que são esses aqui. Depois ele falou que o diretor virou pra ele e falou, não, é porque essa cena eu vou ter que aumentar mais um minuto dela, porque eu preciso botar essa cena aqui. E aí ele teve que aumentar a trilha. E aí ele botou essa parte. O diretor chegou pra ele e falou, cara, eu vou precisar aumentar mais 30 segundos, mas é só isso, só 30 segundos, tá? Porque eu preciso botar essa outra cena aqui. Aí ele botou mais 30 segundos de trilha. E no final, uma coisa que era pra ter um minuto virou 3 minutos, cara. E é a melhor música do filme inteiro, de você, cara, você não consegue não se animar com aquela trilha, cara. Com a trilha do treinamento do Rock, bicho. Olha, se você tá malhando, se você quer perder peso, se você tá afim de sentar a mão na cara de alguém, cara, escuta aquela música, que ela te dá um ânimo. Ela te motiva, cara, eu nunca vi isso. Uma trilha sonora motivadora. É demais. Não, é muito foda. Eu agora que tô nessa de fazer meus exercícios, cara, eu peguei e botei ela no meu iPod, cara. E aí, quando eu tô chegando perto aqui, que é a hora que eu vou dar uma corridinha um pouco mais forte, eu boto essa, cara. Sprint. Exato, sprint final. E aí eu vou... Caraca! Rock Balboa! Parece loucura, bicho, mas é isso mesmo, velho. Eu fico imaginando o Bruno subindo na casa deles. Aí ele subindo aquela escada assim, aí ele toca a campainha, a mulher dele abre, ele tá assim com os braços erguidos, pulando. Aí ela, que porra é essa, Bruno? Rock! É quase por aí mesmo. Protegendo as costelas e dá a onda esquerda em Rock. Agora é Rock que ataca. Primeira, segunda, direita, esquerda. Que luta sensacional! Será que os dois aguentam? O público pede nocaute. Não vai haver revanche. Não vai haver revanche. Mark, você foi até o 15º assalto. Como se sente? Ah. Achava que iria até o final da luta? Então, nos diga. Diga, como se sente, Rocky? Então, está feliz? Está feliz? Rocky! Senhoras e senhores! Rocky! Rocky e Apollo chegaram ao fim do 15º assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada. Adrian! Dois lutadores estão sendo aplaudidos. Rocky! Rocky, o garanhão italiano e Apollo, o doutrinador. Adrian! Rocky! Eu te amo, Adrian. Mais uma curiosidade, o amigo do meu irmão, ele viajou pra Filadélfia, não tem muito tempo. Ele falou que aquele lá é o Museu de Artes da Filadélfia. E ele falou que direto, se tu fica parado ali, tu vê de 15 a 20 pessoas correndo, chega lá em cima e começa a pular, igual idiota. Corre com os braços erguidos. Ele falou que até hoje é assim. Ah, cara, mas é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá. Faremos. Se um dia eu encontrar o Silvestre Stallone na rua, eu vou falar com ele, pode bater. Caralho. Bate aqui no queixo, aqui ó. Aí acabou o editor do Genesis Cash. Pode bater, não tem problema não, pode bater. E tira foto depois. Eu já usei uma. Eu já fiz um teste. Eu tava tendo um casamento e eu fui movimentar essa Steadicam filmando. Puta merda, que diferença. Eu vi esse teste. O Miotti caiu, ele tropeçou numa gorda, ele matou uma criança, ele derrubou o garçom, mas cara, a câmera fica paradinha. Eu uso o filme do Rock como um filme de alta ajuda. Todo mundo pega aquele Segredo, pega outros filmes de outra temática, eu uso o filme do Rock como filme de alta ajuda. Ele é mesmo, cara. Ele é um filme de alta ajuda. Cara, não tem uma vez que eu veja Rock, um lutador, sem me emocionar. Não tem. Não tem como. Não tem como. E eu uso de autoajuda e eu falo para as pessoas, olha, assistam com esse foco. Assista com o foco de uma pessoa que está na merda, um bosta, conseguiu ter uma oportunidade na vida. E as pessoas assistem e se emocionam. Porque o filme do Rock, e isso eu culpo a imprensa, ele sempre foi muito ovacionado pela edição, pela trilha sonora, que é fenomenal, pela montagem, pela maquiagem, mas se esqueciam muito desse conteúdo humano que esse filme carrega. E eu acho que uma coisa que fica muito marcante nesse filme, nessa realidade que a gente está falando, é quando, no final, é quando o Rocky começa a gritar pela Adrian. Aquilo ali não é a alegria. Ele não tá gritando de alegria. Ele tá gritando de desespero. Porque é uma pessoa que não sabe o que fazer. Porque o Rocky, ele, como tá falando, quando a gente falou, ele é um cara tão bosta, e é um cara que tá vivendo na bosta por tanto tempo, e ele conseguiu vencer o desafio, e ele não sabe o que fazer. Então ele fica gritando como uma criança, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele grita igual uma criança, cara. Ele grita com olhos bugalhados, e o cara, vem, você vai ter revanche? Ele, sai daqui, não quero ter revanche nenhuma não. E ele fica gritando pela Adrian, porra, naquele desespero, e ela vai até ele, e ela se fala com ele, né, se declara pra ele declara pra ela e o filme acaba, de maneira maestral. Que é um filme intocável. Rocky é um filme intocável.